Шаматан. Я сразу это ходу. Прерывайте связь, информация. No salão 25, livre direita, 1, 2, 1, 1. Sim, mantenho na 06251. Sim, mantenho na 06251. Alfa 3 Bravo, tá aqui. Senhor, nós estamos falando na posição número 1 e devido à falta de luz para o 24, você pode pegar essa posição normal? Não compreendi, o fim está na posição errada, é? Devido à falta de luz, senhor, a aeronave foi baseada um pouco mais atrás. Eu estava normalizando a nossa posição, poderia ajudar ela? Eu não sei se você é bom, eu tenho os olhos do meio Ribeirão. 301 até outra vez, meia dúzia autorizada, por lá, aguarde o sistema. Até outra vez, meia dúzia autorizada, 301. Azul na posição 1 na chute? Sim, senhor. A aeronave já está quente? Pode ser, senhor. Então, por mim, está autorizado. O azul na posição dela. Positivo, senhor. Precisa também de autorização para cheque de motor em marcha lenta por 5 minutos. A aérea está quente também. Poliane, o cheque com a equipe de sol. Poliane A, alta e quebrada. Bom, 5 anos é livre da colagem da 10, o vento calma. Follow aqui é o Golf, Golf India Whisky, informam que a pista principal já está liberada, tá ok? Tem, estou no visual. Ok, senhor, agora é o seguinte, a partir desse momento, 40 minutos para giro dos motores e eu solicito ao senhor a temperatura e a pressão aí atmosférica. Temperatura 2000, ajuste no 013. Temperatura 2.6? Adeus. Ok, obrigado. Nós já temos 7, livre à direita, Índia, ponte de pele 1895, ajuste no 013, Nova Guerra. Ajuste no 013, da direita, Índia, 3601, autorizando até o ponto de pele, Apache, Índia. Vamos lá, torre em 1 no 895, ajuste no 013, Nova Guerra. Mantenha zero. 251 do Colos 33 contra 119 do sinal 35. 135 da 25. Delta 10, vamos lá, cara, 67. Alfa Vitor Charlie, bom dia. Tá no parte 3 para a posição 5, é isso? Afirmo. Insiste para ingressar no principal, Alfa Yankee Charlie. Ok, iniciando. Tomarei, doutor. Mais que a sessão de leque. Sim, mantenho no zero. Ali, mantenho no zero, com 3 dias, levando. Minha 01 Alfa Victor Charlie, se aproximando da interseção Juliette, podemos prosseguir para a posição de número 5? Afirmo, reporta até. Presidente, reporta até. Eu te informo, acerto do rebote. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Victor e Papá. Prossiga. É, bom dia, pedindo aqui autorização de reboque. Pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Iniciando o pátio 3, chama para ingressar no principal. Ok, agradeço. autorizado, prosseguir até o 3, autorizado. Quatro até. Ok, graças. Muito bom dia. Na última trimestre do 13, o Zanta Calmo informa o Boeing na Taxway Ghost em procedimento de cheque de motores. Tem livre pouso na base, programas para liberar antes da Ghost, por gentileza. Base para Ghost, gente. 561219. Comodoros 3517, devolou a pista para o táxi. 3517, táxi de Alfa, é importante, presidente. Alfa, antes da GPS, 3517. Juliette, portão 4. Juliette 4, está 3517. O 9031, copia? Guarulhos, autorizado 380, veio o peso 10. Recorda 10, por direita no perfil da Dael Lida, ótima. Aciona 5132 no transponder e o controle 119, decimal 35. Chama pronto 9. Pronto 9. 2-1 para Tuxi. 2-1. Autorizado no 9, chama táxi. Alfa Decolar, pista 10, Jato Cam. Zero 31 decolou, 1 2, controle 119, 35. 1935, bom dia, volume 9031. Bom dia.